e no 369 da Harpa Cristã, Sob as Asas de Deus. Abra sua harpa cristã no hino 369 e louvemos ao Senhor. Título do hino: Sob as Asas.